Confirmando até 1288, secundário. Secundário 1260, chama 6225. 260, obrigado, bom trabalho a todos. Ofere 2221, no chame Recife, frequência 28.8, alterno 2.0. Recife 288, alterno 260. Obrigado, bom dia, um bom domingo. Chame 6211, no chame Recife, frequência 125.1, alterno 23.8. plano 649, desça para 2000 país, ajuste chama 014, autorizado ILSX Rei, reporte estabilizado. 1963, solo 121, décima 1. 1219. Obrigado, Gol 649. Gol 649, completa sinal, sistema torre, Uno 8, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1649, na final, baixar e travar. Uno 649, autorizado pouso, pistona 0, vento 180 graus, 07. Livre pouso, na 10, Gol 1649. Salvador, bom dia, é o Azul Alpha X-Ray Bravo, solicita remove do pátio 3 para o pátio principal, posição 04. Aluno 2, zona décima 1. Não confirme, vou repetir, por favor. Confirme. Alpha X-Ray Bravo, solicita remove do pátio 3 para o pátio principal, posição 04. Solo 1, 2, 1, décima 1. Salvador, bom dia, por gentileza, pode repetir qual a frequência do Salvo Salvador? 121, décima 1. Ok, graças. Gol 649, no solo 54, libera direito, chama solo, 1, 2, 1, décima 1. Sete, vai livrar na última, gol 649. 9963. Salvador, bom dia, o Gol 1963, ponto de espera da 10, está pronto. 1963, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 160 graus, 079. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 1963, a Gol. Luna 963, decolado Zona 2, chame controle Salvador 119.8. Controle Salvador 119.8, Gol 1963, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, é o Gol 1963, cruza pique 510 para o nível 360, saída São Bruno, transição Leda. Gol 1963, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Para o 360, sem restrições, após 2000 pés, voa Leda, Gol 1963. Duna 092, bom dia, autorizado direto à posição Duna, desça para o nível 050. Direto Duna, a 050, bom, 092. Duna 50 graus, 099. Autorizado a linha de decolagem, desça para o 050. Salvador, bom dia, o Gondo 233, próxima fonte, espera a próxima decolagem. Gondo 233, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Mantendo no zero, 233. Azul 5003, decolado azul 18, chame controle de Salvador 119.8. Até escuta do controle Salvador, 119.80, Azul 5003, bom trabalho do domingo. Controle Salvador, bom dia, Azul 5003, São Bruno. Azul 5003, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, após 2 mil pés autorizado, direto Lida. E subida ao nível de voo 320 após 2000, Leda, Azul 5003. Uno 233, autorizado decolar pistão a zero, vento 140 graus, 089. Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Centro Recife, 125-1, alterno 238, bom dia. Bom dia. Luna 092, desça para 2.000 pés, ajuste ao 015, autorizado LSX Rei, reporte estabilizado. 2.000 pés, sim, portará estabilizado na display, Luna 093. Luna 755, bom dia, autorizado de chegada bom, se desça para o nível 050. Controle, Salvador, Luna 233. Luna 233, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado direto Lefa. Afirmo, gol no 233, após 2.000 pés, autorizado direto a Lefa. É, Lefa na presente, no 233. Azul 5003, Sami Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Centro Recife, 125 decimal 1, alternando 123 decimal 80, Azul 5003, bom. Sub-Zoic 3, 1-0, 1-0-9-2. Complete a final, Sami Torre, 1-1-8, decimal 9-5. Sub-Zoic 3, 1-0-9-2, bom dia. Bom dia. 1-2-3-3, Sami Centro Recife, 1-2-8, decimal 8, alterne 1-2-6, decimal 0. 2-8-8-2-6-0, gol 1-2-3-3. Zona 755, canceladas as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste chama 0 no 5, autorizado ILSX REI, reporte estabilizado. Oscar McKenck, autorizado a alinhar e manter a pista 1-7. Oscar Mike Yankee, atento à esteira de turbulência do Airbus, está autorizado a decolar a pistão no 7, vento 1, 50 graus, meia dúzia de nós. Zona 092, no solo 31, libera direito, chame solo Salvador 121, decimal 1. Direita 211, gol 1092. Oscar Mackenzie, decolado 3-2 no farol de Itapuã, chave controle 1-19-8. Aqui lá no farol de Itapuã, chama o controle 19-8, Oscar Mackenzie. Estabilizou 755. Bruno 755 completa final, chame torre 118 decimal 95. 295, sai da colagem. Até. Bom dia, Bruno 755. Estabilizada a final da 19. Bruno 755. Quem negar no 05, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 1.500, bom dia, bom, 759, está pronto? Bom, no 759, a linha decola sem parada? Assim, mas tem que falar sem parada, bom, 759. Bom, no 759, está autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, ventou no 60 graus, meia dúzia de nós. A linha decolou, bom, 759. 0 milhas afastado. Sim, a Palatinha passará 2-0 milhas afastado e estima 1-0-5-3, acho que é aqui. Sente. Bruno 755, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 089. Repouso na 10, 755. Bruno 759, decolado aos 36, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, gol, 1759. Oi, Salvador, gol, 1759. Bruno 759, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. 360, após 2.000 pés, direto Leda, Bruno 759. Luna 755 no Salas 38.